unanticipated moment in racing. Bom, pessoal, voltamos então para o último bloco aí, né? O bloco das perguntas e minhas apostas para o final de semana lá em Indianápolis e Eldora. Eldora que acontece um pouco mais cedo aí, na quarta-feira. Então vamos falar aqui. Primeiro eu vou responder as perguntas, né? Depois vou passar para os entrelistes aí, ver quem vai estar em cada categoria. Começar lá no Loucos por NASCAR, né? O Douglas Vieira pergunta: Olá, amigos. Ao meu ver, o Dale Jr. está fazendo, até esse momento da temporada, um melhor trabalho do que o ano passado. Quais suas opiniões sobre o assunto? Sim, ele está fazendo um grande trabalho aí, o Dale Jr., mas eu creio que não um grande trabalho igual melhor do que o ano passado, já que o ano passado o Letart levou o Jr. a mão de ferros aí, né? O Jr. foi muito bem o ano passado. Esse ano ele continua fazendo um bom trabalho, mas eu creio que um pouquinho melhor ano passado aí, o Dale Jr. Então eu espero que o Dale Jr. cresça no momento certo, que é o Chase, né? No momento certo ele cresça aí e vença as corridas aí e termine como campeão da temporada. Esse é um dos meus, das minhas vontades, é ver o Dale Jr. campeão da temporada aí, né? Mas ele faz um grande trabalho sim, viu, Douglas? Tô contigo 100% aí nessa sua pergunta aí, né, já sendo quase que um comentário aí, tô contigo sim, realmente aí, fazendo um grande campeonato aí. O Guilherme, né, por ironia do destino, tava gravando conosco até agora, mas ele teve que ir embora, ele teve que ir ficar com a filhinha dele, né, no começo dessa edição vocês ouviram minha filha brincando comigo, agora ele teve que ir ficar com a filha dele, mas infelizmente ele não pode gravar e ficar com a filha dele, né, então ele teve que ir lá fica com a filha dele. Então ele deixou as perguntas aqui para mim e vou passar para vocês, né? Galera, desculpa, eu tive que sair às pressas, mas deixo aqui uma perguntinha, se der tempo. Gibbs e Penske acharam o melhor acerto para as duas corridas, ou podemos dizer que esses circuitos são mais favoráveis às duas em Indianápolis, volta o domínio da Chevy? Complicado falar, principalmente da Chevy, né? Já que a Chevy aí, no, vamos dizer assim, a grosso modo, envolve 8 carros, né? Falando em Hendrix aí, que são 8 carros aí, que são os 4 da Haas e os 4 da Hendrix, né? Então é até complicado falar. E lembrando que o retrospecto aí nas últimas corridas aí em Indianápolis, o favorito é realmente da Chevy, né? Talvez nas últimas corridas não deu Chevy, mas o favorito aí para Indianápolis realmente é a Chevy aí, pelo seu grande trabalho que eles conseguem desempenhar lá em Indianápolis. Aí você fala aqui que, comentando um pouco sobre o Keselowski e o Buxin, os dois parecem que se amam, pois um só anda quando o outro está lá na pista. O Buxin era o sal que o Brett precisava para retornar o posto do número 1 da Penske. E o Buxinho voltou para ser número 1 da Gibbs. Que maravilha. Comentem sobre isso. Sim, realmente é muito bom ver dois grandes pilotos aí, né, se estapeando aí para lutar por bons resultados e consegue ficar melhor. Para mim, desde que seja uma briga saudável entre os dois, que continue essa briga aí até o final do ano aí, que eles disputem o campeonato palmo a palmo, né? Então, com certeza vai ser... Nós aqui, tenho certeza que todos aqui, não vejo muito problema isso daí, não. Né? Entre o Keselowski e o Buxin aí, eles se estapearam aí. Eu não vejo problema nenhum, que eu vou achar mais engraçado ainda, vou achar melhor ainda, que eu gosto mesmo de muita ação na pista aí, o pessoal mordido aí para fazer cada corrida ficarem melhores aí, um pouco de cada vez aí. Então, Guilherme, eu vejo que essa briga Brett Keselowski, quem ganha somos nós, são os fãs que estão assistindo todas as corridas, né? Com certeza, né? São os nossos fãs aí. E no final aqui ele pergunta: cadê o mito Hélio Lima 42 tomando suor do número 1? Realmente, essa pergunta eu faço pro meu amigo Hélio Lima. Cadê o Deus mito grego aí? Deus mito, sei lá de onde, lá das pistas aí, norte-americanos aí, sei lá de onde que apareceu esse mito aí. Cadê o mito que até agora. Até agora. E até difícil contar uma palavra. Até agora. Fica o meu silêncio aí no até agora. Até agora. Isso aí mesmo, até agora. Tá no nada, no vácuo aí. O Carl Larson aí, é, já chegaram a cogitar que ele faria, que ele venceria várias corridas esse ano aí, iria pro Chase aí. Pode sim, claro, né? Temos corridas aí que ajuda ele, mas até o momento não vem muito bem assim. O nosso amigo Carl Larson tá realmente tá louvando um suador aí do Jim McMurray. Vamos aí, né, pessoal, falar sobre Kentucky, perdão, sobre Eldora, né, Eldora aí, a primeira corrida do final de semana aí. Vamos aí, uma entrelist aí de Eldora, né, entrelist de Eldora aí, quem tem diferente aí, tem bastante ponto diferente aqui, né, não assustem quando vocês estiverem assistindo a corrida. Então vamos, então, o John Hunter aqui volta no carro número 8, né, no carro número 29 vai o Keselowski. Outra vez que vai como contender, lógico, com certeza, né? Eu acho que de diferente é isso mesmo. O Ken Sherwood volta com 52. E vamos ter também, né, o Bob Price, que é um piloto novo aí, vai estar novato aí. Alguns de vocês nunca ouviram falar sobre ele. Ele faz corridas nos regionais lá norte-americanos, dos Estados Unidos. E, então, eu acho que é basicamente isso aí mesmo, pessoal. Não temos nada de diferente aqui na questão do entrelist. É, 34 carros, né, vão todos participar aí. Depois temos as repescagens lá, são 4 corridas. O qualify normal, depois temos 5 corridas, né? E depois temos uma corrida de evento aí, o main event aí, né, com a corrida final aí. E temos também uma corrida de repescagem. Quem vai vencer essa corrida toda maluca aí lá em Eldora lá, esse trem doido aí? Eu vou postar na vitória. Vai ser um cara que poucos nós falamos, poucos nós conhecemos, mas eu vou postar no... Já mudei minha opinião, eu vou postar no John Hunter Nemechek como vencedor. São um piloto que a gente sempre está falando, a gente sempre está de olho aí. Eu ia postar no Ken Schrader, mas vou postar no John Hunter Nemechek. Vou postar no pai rival dele. No filho, né? Vamos lá. Ao entrelist da Xfinity Series, né? Xfinity Series, que tem o entrelist seguinte: são 40 carros inscritos, né? O Derek White vai estar no 13, o BJ McElroy vai estar no 15, o Eric Jones vai estar no 20, o Ryan Blaine vai estar no 22, Tim Hill vai estar no 26, o Kyle Busch vai estar no 54, Kevin Harvick vai estar no 88, o Eric Mirola vai retornar o carro 98 aí. Nosso amigo Eric Mirola. Vencedor dessa corrida aí, quem vai vencer? Eu confesso que vou dar uma olhadinha aqui para não fazer injustiça. Quem vai vencer essa corrida para mim vai ser o Chase Elliott. Chase Elliott vence a corrida aí, pronto, acaba com o problema logo, né? Corto aí todos os problemas que aparecerem. Entre isso da Speed Cup, pessoal. Deixa eu entrar aqui no site aqui, ver aqui, abrir o PDF aqui. Temos 46 carros inscritos aí, né, lá no J-Sky lá tem 46 carros inscritos. 3 vão para casa, vão ser corrida de casa ou do motorhome lá mesmo, né, que são eles. Chase Elliott vai estar no 25, né? O Rich Sorensen vai estar no 62 e o Jeb Burton vai estar no 26. Aí eu pergunto, será que realmente ele vai correr no 26 ou ele vai tomar o carro 23 do DJ Ayler aí? Não sei o que vai acontecer. De diferente são esses, pessoal, não temos nada de diferente aí, né? A Speed Cup que vem mantendo uma regularidade dos pilotos aí, né, para não ficar muito aquela saladona lá. Então vem cada vez mais podendo fazer algo mais próximo daí, em vez de ficar procurando aquela salada de piloto. que fica tudo, esse corre um, esse corre outro, então vem sendo bem mais interessante aí esse modelo aí. Antes de dar meu palpite aí para Indianapolis, eu queria chamar meu amigo Guilherme, né? Infelizmente não pôde estar com a gente nesse bloco, mas ele deixou aí a sua mensagem aí, né? E seu palpite aí para quem foi o, quem será o vencedor, na opinião dele, de Indianapolis. Guilherme, por favor, Guilherme. Bom, galera, vou deixar aqui meu palpite então para a prova, né, de domingo. Né? Eu aposto no carro 48, Jimmy Johnson. Acho difícil algum carro que não seja Chevy não ganhar essa prova. Um abraço para vocês, boa semana. Né? Lembrando novamente que quarta-feira já tem prova. E ouço um podcast sempre que possível, faço um download e um grande abraço para vocês. Vencedor, quem vence a corrida para mim vai ser o Ryan Newman. O Ryan Newman vai vencer essa corrida aí, vai garantir mais uma vaga, né, por vitória. Ele que já tá, para mim, praticamente pronto aí, praticamente já dentro do Chase aí, né, ele que é o atual vice-campeão aí. Então eu creio que ele vai terminar essa posição aí. Lá no Victory Lane vai terminar o Ryan Newman aí, domingo à tarde, lá em Indianapolis. Bom, pessoal, edição 83 é isso mesmo aí, vamos terminando, né? Curtam a corrida de Eldora, que realmente é uma corrida muito boa. E depois curtam no final de semana as corridas dentro da Sprint Cup, como na X-Fin Series, né? No sábado ali. Então não perca as corridas do final de semana, que vocês vão gostar muito. Pessoal, para falar com a gente, você já sabe, Big One Brasil, nosso mestre, nosso pai lá, o Tiagão, o nosso boss, o Tiagão lá, parabéns ao Tiagão pelo espaço aí, por sempre estar com a gente, nos apoiando. Obrigado, Guilherme, que estava com a gente. Mandar um abraço pro Elhão, mandar um abraço pro Pedrão também, mandar um abraço para todos os fãs que nos ouvem aí. Né? Pessoal, um forte abraço. Cuide-se bem e vamos prestar atenção, pessoal, nos horários aí também, para não perdermos as grandes corridas do final de semana. Pessoal, forte abraço, fique com Deus e cuide-se bem.